se me ouvisses, farias tantas coisas, coisas grandes e pequenas, iriam transformar os teus pensamentos e todos os teus planos, que prometem, mas não levam a nenhum lugar. Você fez tudo errado, começo ao fim. Achava que o mundo girava em torno de ti. Eu quero ver teus olhos a brilhar. Eu quero ver você sorrir. Te fazer feliz, Jesus em sua vida e mais nada. Eu quero ver teus olhos a brilhar. Eu quero ver você sorrir. É você sorrir. É só uma chance pra te fazer. Pra te fazer feliz.